Rafabete era lápis bom, a ponta nunca quebrava. Mas um dia ele se junta com o vagabundo do castelo e os lápis ficaram uma bosta. Eu gostava do Labra, mas a Labra faliu. Então fiquei na mão desses miseráveis, com seus lápis imprestáveis. Tchau, Faber! Tchau, Faber! Tchau, Faber! Tchau, Faber! Tchau, Faber! Tchau, Faber! Tchau, Faber! Tchau, Faber! Thank you.